mas é que eu passo o ano inteiro na cachaça vendo você se fuder. Vai, namora bobo, vai! Vai, namora bobo, vai, namora bobo. Fica namorando que eu tô na pista de novo. Vai, namora bobo, vai, namora mesmo. Fica namorando que eu tô no desapego. Namora, bobo! Vai, namora, bobo! Vai, namora, bobo! Vai, namora, bobo! Tiago Brava, Pedro Henrique, Fernando passou por aqui com TPM, Michel Teló e Gustavo Lima implorando pra trair. E agora eu vou trazer informações aí da dupla Jorge Mateus. Gravação do DVD de Jorge Mateus será em São Paulo. A dupla Jorge Mateus completou, no mês de maio, 10 anos de carreira. E motivos para comemorar é o que não faltam. Os parceiros que lançaram o último álbum no primeiro semestre desse ano já se preparam para a produção de seu novo trabalho musical para o mercado brasileiro. Jorge Mateus ficaram 3 anos sem lançar novo álbum. O último havia sido Essencial, foi lançado em 2012 e tratava de uma coletânea misturada com músicas inéditas. A dupla, este ano, resolveu explorar um outro lado ao lançar Os Anjos Cantam, que aparece com arranjos diferentes, guitarras que despertam a atenção do público. Dessa vez, em contraditória ao que vinha seguindo, Jorge Mateus já estão se preparando para gravar o 6º DVD da carreira, que foi anunciado durante uma apresentação no programa no Domingão do Faustão. O repertório, ao que tudo indica, terá a regravação de algum dos maiores sucessos da carreira da dupla em comemoração aos 10 anos. Porém, também será repleto de novas músicas, e isso deve acontecer ainda este ano. O DVD será gravado no dia 30 de setembro no Espaço das Américas em São Paulo. Depois, a dupla fará um show comemorativo no dia 10 de outubro, comemorando os 10 anos em Brasília. Olha que legal, né? Aqui no Central do Sertanejo, a dupla Jorge Mateus faz sucesso demais. Em todo o Brasil também faz sucesso. Tá chegando Jorge Mateus no Central do Sertanejo. Se encontrou no segundo instante e que era você. Já te amo tanto sem te conhecer. É que nos meus sonhos você é linda, pessoalmente é mais linda ainda. Nosso amor veio de outras vidas, eu vou te amar nas outras vidas que virão. É que você nasceu pra ser minha, vamos dividir uma casinha, uma cama dormir de conchinha. Deus abençoou a nossa união. E os anjos cantam nosso amor. E os anjos cantam nosso amor. E os anjos cantam. No primeiro instante vi que era amor. No momento em que a gente se encontrou, no segundo instante vi que era você. Eu já te amo tanto sem te conhecer. É que nos meus sonhos você é linda, pessoalmente é mais linda ainda. Nosso amor veio de outras vidas, eu vou te amar nas outras vidas que virão. É que você nasceu pra ser minha, vamos dividir uma casinha, uma cama dormir de coxinha. Deus abençoou a nossa união. E os anjos cantam nosso amor.

rocha pra você que achou que eu tava aqui sofrendo. Vai vendo, eu tô solto na balada que o coro tá comendo. Vai vendo, enquanto você tá em casa, tô aqui no bar bebendo. Vai vendo, postando foto com as gatas pra você ficar sabendo. Vai vendo, esse é a rocha pra você que achou que eu tava aqui sofrendo. Vai vendo. Música que você gosta de ouvir. Toca aqui no Central Sertanejo. Alguém me viu aqui? Eu também não vi ninguém. Eu tava em casa, fui dormir com saudade no meu bem. Alguém me viu aqui? Eu também não vi ninguém. Eu tava em casa, fui dormir com saudade no meu bem. Pra acabar, chora seu povo. Acontece na balada, fica na balada. Fernando Sorocaba, Itaim, Thiago, Lucas Luco, vai vendo, Luan Santana e Flora Georgia Live, fica Jorge Matheus, os Anjos Cantam. Também tivemos por aqui Thiago Brava, Pedro Henrique, Fernando, Michel Teló e Gustavo Lima. É o Central do Sertanejo na sua sexta-feira, 14 do mês de agosto do ano de 2015. Na volta tem recordação, sucesso Mariane com Bruno e Marrone e as seis mais tocadas durante toda esta semana. Central do Sertanejo.